Quando chegou nem pretensão tu tinha, só me chamou pra dançar um forró. Na imensidão dos teus cabelos negros, eu vi meu corpo no teu dando um nó. Me desatei no teu abraço quente, e no teu olho meu olhar ficou. E marejou e o mar levou a gente, pra onde Deus quiser contigo eu vou. Pode se achegar, já era hora, tome teu lugar. O que eu mais quero é tua companhia. Agora sei o que antes não sabia. O bom da vida é dividir o dia e degustar a dor e a alegria. Se tem razão, já não é comigo. Se for amor, eu faço com teu ser. Se for ternura, só nós dois juntinhos, agarradinho, forró com você. Eu gosto tanto desse doce lado, o lado que tu me faz entender. Se Deus do céu me permitiu amor, eu que não posso mais dele correr. Pode se achegar, já era hora, tome teu lugar. O que eu mais quero é tua companhia. Agora sei que antes não sabia. Ai, ai, ai, ai, pode se achegar, já era hora, tome teu lugar. O que eu mais quero é tua companhia. Agora sei que antes não sabia. O bom da vida é dividir o dia e degustar a dor e a alegria. Vem beijar, vem beijar, vem beijar, vem beijar meu coração, meu coração. Vem beijar, vem beijar, vem beijar, vem beijar meu coração. Pode se achegar, já era hora, tome teu lugar. O que eu mais quero é tua companhia. Agora sei o que antes não sabia. Ai, ai, ai, ai, pode se achegar. Já era hora, tome teu lugar. O que eu mais quero é tua companhia. Agora sei o que antes não sabia. O bom da vida é dividir o dia O bom da vida é dividir o dia. O bom da vida é dividir o dia.